43, pouso autorizado, piscina 0, vento 1, 80 graus, 1 8.69, decola aos 3.6, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado. Jogo no 645. Plano 645, complete final, Sumi Torre, 1895. 1895, boa. Patrulha Salvador, gol 1869, boa noite. Gol 1869, boa tarde, contato radar, Salvador, nível 360, saída árvore. Boa tarde, Salvador, 360, na saída árvore, gol 1869. Controle Salvador, gol 1869, informa, vai manter a proa 190 por 5 milhas após retorna na proa de receptação da 259, Salvador, gol 1869. Gente, gol 1869, após desvio, está autorizado direto a Alefa. Após desvio, Zé Alefa, gol 1869. Dando autorização de pouso. E45, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 8 graus, 129. E pouso no B45. Na proa de Alefa, gol 1869. Tango Juliette Sierra, livre de decolagem, piso 17, vento 180 graus, 159. 845, decola aos 4. E solo aos 4, 1, direito, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1? Afirmativo, 1, 2, 1, 1. Romeu Tango Juliette Serra, decola aos 4, 1, controle 1, 2, 0, 8, boa viagem. 2008, muito obrigado, bom serviço, Tango Juliette Serra. Gol 1869. Gol 1869, está autorizado direto ao filtro. Direto ao filtro, gol 1869. Controle de Salvador, muito boa noite. Papai Romeu Tango Juliette Serra. Boa noite, Papai Romeu Tango Juliette Serra. Contato radar, suba para o nível 080, direto coral. Direto coral 080, Tango Juliette Serra. Uno 969, Câmbio Centro Recife, 1260 e Alterne 1288. 260, 1288, gol 1869. D549, boa noite, voe direto Duna, desça para o nível 050. meia, alinhar e decolar o vento 150 graus das nós. Mike Delta, livre acionamento de táxi. Táxi autorizado, chame para ingresso. Quatro, desce para 2000 pés, posiciona 0 no 4, autorizado final LS, porta estabilizada. Afirmativo, descendo para 2000, reportará estabilizado, autorizado 35, 491. Quatro, dois, zero, meia, pode chamar o controle. Ao 531208, boa viagem. Sente, graças, 4206. Controle azul, 4206, decolou Puka. Azul, 4206, boa noite, contato radar, vou para o nível 350, direto Puka. E atenção, 350 Puka, azul, 4206. Autorizado, chama para ingresso. Da linha Aida, colar o nosso 7, Mike Delta, vento 140 graus, 08 nós. 6201. Alinhar e manter. Manter. Como é que dá? Decolado 57, controle em 20, 8. 208, é como é que dá? Tony, Papa Romeu, é como é que dá? 1700, paradinho de 280. Ô, é como é que dá? Contato radar, vou ir na prova de Leida, vou para o 280. Leida 280, é como é que dá? Azul 4206, chega em centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 4206, chama centro 2385, 4206. Localizador 35491. 35491, completa final e chame a torre Salvador 1895, Double Pose. Obrigado, 35. Salvador, VIP 5491, sinalizado no Banco Lázaro. E 491, aguarda a pista livre. Xené 6201, decolagem autorizado, uma centena com 10 nós, pista 9. Pouso autorizado, pista 90, vento 1, centena com 10 nós. 5491, tá final, baixar travado. Ao 00, controle 208, boa viagem. 208, boa. Controle, Salvador Bosch, na 63, na 201. Boa noite, Xené 6201, contato radar de decolagem, saída da El, suba para o nível 360. Da El 360. 5491 ao 02, direita, táxi Alfa Kilo para o Parte 3. Alfa Kilo para o Parte 3. Bom, meu eco, Mike Delta, chame o Centro Recife, frequência 1251 e alterna 1-3395. 3-5-1-3-3-9-5, é padrão. Meu Tango Juliette Serra, está 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha o 080 e chame Léo na frequência 1201. Coxanem 6201, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3395. 2-5-1-3-3-9-5, boa. Boa noite, Gol no 971, não identifique, desça para 2000 pés com ajuste 1-0-1-4, autorizada por Ediduna, informe na final do procedimento. 59, a linha de decolar, o vento 150 graus, 59. Sete alinhar e manter.